Sultão das matas é um rei, é um rei real. Sultão das matas é um rei, é um rei atom.